Panorama Agrícola para 10 de janeiro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Ah, que saudade de antigamente! Os fandango era só de gaita. Hoje é sexta-feira de lua crescente, 10 de janeiro, este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: não importa o quanto você foi longe no caminho errado, dê meia volta, volte para trás. Nesta sexta, você confere no boletim do SC Rural: São José do Cedro e Seara são destaques em educação ambiental. E no domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Na dica de hoje, coma cenoura. A cenoura tem elevado valor nutritivo, uma das melhores fontes de vitamina A. Também fornece cálcio, sódio e potássio. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE desenvolveu um sistema de proteção de fontes d'água de baixo custo chamado modelo Caxambu, conhecido internacionalmente? Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós voltamos a falar sobre o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, uma premiação de caráter de educação ambiental rural. Uma das escolas premiadas na última edição foi a Escola de Educação Básica Cedrense, de São José do Cedro, com o projeto Meio Ambiente, Consciência e Preservação, que envolveu 861 alunos de São José do Cedro. O aluno Solivan Alisson dos Santos, de 12 anos, explica esse projeto que ganhou o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Estou apresentando a maquete do rio Lajado Cedro, um rio do São José do Cedro, que foi colonizado há muito tempo e algumas áreas não têm mata ciliar adequada. O projeto que venceu o prêmio procura recuperar a mata ciliar, é isso? É. Tenho como objetivo recuperar 10 metros porque as áreas são pequenas, senão ocuparia muito, mas segundo o código seria 30. Segundo o Código Florestal. Aham. Bem, Solivan, nós estamos em rádio, então, para que o ouvinte possa imaginar essa maquete, descreve ela para nós, por favor. Ela foi feita em uma tábua, há um curso do rio onde a água escorre e volta, há placas que indicam as propriedades, havia uma pedreira no local, ou como consequência hoje há uma cachoeira. Há várias propriedades, como a do Agostinho de César e a do senhor Miranda, que foi construída em cima do leito do rio. Colocamos alguns animais para representar os animais que vivem lá na área. E também colocamos mudas para representar as matas que estão lá. Essas propriedades são de verdade, na realidade existem propriedades. Existem ao longo do rio e também existem na cidade. Quantas propriedades mais ou menos? Em torno são 14 propriedades. O rio Lajado. Cedro. Lajado Cedro é um rio hoje poluído ou está limpo? Até um pedaço ele está certamente limpo. Mas começando o trecho da cidade, ele já começa a ficar poluído. Bem, qual é o trabalho, na tua opinião, de jovens como você para recuperar o rio? Ajudar no plantio, na preservação e no reflorestamento. Você consegue passar o que aprende em casa sobre esse assunto para os seus pais? Com certeza, eles são muito compreensivos. Na sua casa, fica na zona urbana ou rural? Urbana, Rua Maranhão, no centro. E a área rural de São José do Cedro é grande? É grande, existem muitas propriedades, inclusive meu nono mora lá. E o teu nono produz o quê? Ele produz várias plantas, como milho, trigo, soja, feijão, várias. Agricultor. Qual é o teu sentimento? Alegria, felicidade. Muita emoção. Além de Solivan Alisson dos Santos, nós ouvimos também a aluna Júlia Goetz, que ajudou nesse projeto vencedor do prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Eu ajudei na coleta de lixo, né, que nós começamos desde 2004, a incentivar todas as da cidade a fazerem a coleta. E foi implantada a coleta seletiva em toda a zona urbana do nosso município. Na tua casa também tem coleta seletiva, então? Tem. Ensina para nós como é que é feito. A gente tem pontos e tem com a ajuda de um pai coletor, que tem uns dias marcados, daí os moradores levam o lixo até os pontos e depois o pai coletor pega, passa e leva na reciclagem. Mas explica para nós assim, o que que é lixo orgânico e o que que é reciclável? O lixo reciclável é papel, plástico, essas coisas. E o orgânico é restos de comida. Tipo o churume que a gente faz no colégio, por causa que a gente pensou, né? Porque tinha muito lixo nos aterros e daí a gente pensou em fazer as composteiras e daí a gente fez o churume que dá para colocar no Clube da Árvore. O churume vem da composteira e serve no Clube da Árvore para quê? Para irrigar as plantas, para que elas venham mais rápido também e como adubo orgânico. Isso, muito bem. E no caso do Clube da Árvore, no que se compõe o Clube da Árvore? O que que tem lá? Tem, tipo, plantas nativas, sabe, que dá pra ser plantada. Daí a gente também faz o projeto ali, que a gente, esses dias nós somos, do primeiro ao quinto ano da manhã, a gente foi plantar mudinhas de árvores no Rio Lajeado Cedro. E fomos conhecer. E árvores foram plantadas, lembra? Não me lembro muito bem. Mas uma era a pata de vaca ornamental. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com os alunos Solivan Alisson dos Santos e Júlia Goetz, ambos da Escola de Educação Básica Cedrense de São José do Cedro. Agora você ouve aqui no Panorama Agrícola a professora Laís Escalon, da Escola Municipal de Ensino Professor Carlos Armando Paludo, de Seara, na região de Concórdia, que também participou do Prêmio Epagre Escola Ecologia e foi um dos projetos vencedores. A professora Laís Escalon explica os quatro projetos da escola. Tem do alho, do maracujá, das ervas medicinais e das abelhas. O que foi feito em cada um? Todos eles foi feito visitas técnicas, visitas nas propriedades. A gente buscava ser mais uma fonte de renda para as famílias, que eles moram numa população carente, então a gente buscava que isso trouxesse outra renda para eles. E, na verdade, são quatro atividades que têm uma boa rentabilidade, né? Vamos repetir: alho, abelha, ervas, plantas medicinais e o maracujá. E a professora entende que o objetivo foi alcançado? Sim, em todos eles tiveram conhecimento e repassaram para as famílias, que era o que a gente buscava. Como é que esse conhecimento foi repassado da sala de aula para as famílias? A gente fez as visitas técnicas e nisso cada professor tinha um conhecimento, né? Aí foi repassando para as famílias, aí veio os agrônomos, também ajudaram. Eu acredito que a gente tentou passar o conhecimento, então quem souber aproveitar vai sim conseguir. Esse projeto continua em 2014? Sim, o das abelhas, na verdade, a gente finalizou porque foi para repassar o conhecimento, mas o alho, o maracujá a gente tem na escola, vai continuar assim. E as ervas também, tem o canteiro, eles continuam trabalhando na escola. Tem produção, então, de alho e maracujá na escola? Isso, e das ervas medicinais também. Qual é a ideia com essa produção própria da escola? Na verdade é assim, ó, a escola está situada lá no campo, então são todos alunos ali do campo. Eles têm isso em casa, eles também podem estar colocando aprendizado lá na família, lá na casa. O que aprende na escola leva para casa? Isso. Uhum. Professor, e o que eles têm aprendido na escola sobre essas culturas? A gente explicou como é que, tipo, o manejo correto. Com as abelhas a gente explicou o manejo, aí com o alho como é que faz a produção, e eles vão fazendo isso na escola e vão saber fazer em casa também depois. Na verdade, eles têm em casa, mas eles não sabem como usar isso. Mas a questão do manejo, então, e do uso das plantas? Eles até, por exemplo, as ervas medicinais, eles tinham, mas eles não sabiam muitas vezes para que servia. Entende? Isso era dos avós, os avós acabaram não estando mais presentes e acabou se perdendo esse conhecimento. E das abelhas a mesma coisa. Você ouviu a professora Laís Escalon, da Escola Professor Armando Paludo, de Seara, uma das escolas premiadas com o Prêmio Epagre Escola Ecologia. Os quatro projetos dessa escola que foram contemplados foram abelha com ferrão, aprendendo sobre o manejo das abelhas com ferrão através da língua inglesa. A professora Laís Scalon é professora de inglês. E também os projetos Aplicabilidade da Cultura do Alho, o Alho e seus Poderes, Plantas Medicinais, Deixe a Natureza Cuidar de Você e Matemática com o Maracujá, uma alternativa para a agricultura familiar. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.